que eu sinto sua falta. Só sua presença me acalma. Tem dias que eu fico a ponto de enlouquecer, contando as horas pra poder te ver. Parece que o relógio para, tudo fica tão sem graça. Só você pra resolver, só você pra resolver. Metade de mim é saudade, e a outra metade começou a ficar com saudade também, também, também. Cadê você? Aqui comigo, aqui comigo. Cadê? Cadê você? Aqui comigo. Quando você vem faz sol, se você não vem faz frio. Sua presença me acalma. Tem dias que eu fico a ponto de enlouquecer, contando as horas pra poder te ver. Parece que o relógio para, tudo fica tão sem graça. Só você pra resolver, só você pra resolver. Metade de mim é saudade, e a outra metade começou a ficar com saudade também, também. Yeah.